Olha aí, ó. O bumbo é esse aqui. Esse é o chimbal. Sente só a caixa. Agora é com vocês. Impulsos conflitantes na minha mente. Confusões constantes, subconsciente. Cobrado, estimulado a ter tudo confinado. A um verdadeiro submundo. A cada passo dado eu volto 10 pra trás. Vivendo no presídio, Alcatraz. Sonhando com destaque, recebendo baque. Viver bem, meu Deus, quem sabe. Noites e noites querendo o dia seguinte. Não dormir aqui, tão simples. Que covardia, que dia a dia. Me sinto a escória, quem diria. Vou desistir, mas ouço. Tentar de novo. A voz insiste. Muda esse jogo. A voz insiste. Muda esse jogo. A voz insiste. Muda esse jogo. Ao sonho de todos não existe limite. Ambição existe. A honestidade extingue. Sem saber o porquê, o que, como fazer. Tentar, disputar, até quando parar. Pensar é complicado, podem acreditar. Deveres, temos. Oportunidades, queremos. Falo da saúde e educação. Não devo pra ninguém, mesmo assim sou vilão. O puro reflexo do meu país. Infeliz na raiz. Que você me diz, tá aí o alicerce da minha vida. Influencia, desatina, desestimula, mexe na conduta. Eu solitário, onde? Nessa luta. Respiro fundo, tento de novo. A voz insiste, muda esse jogo. Sem o meu consentimento, ao meu favor, nada. Nem mesmo o tempo que passa, passa. E cada vez estardalhaça que passa, passa. E me confirma essa farsa. Mas mesmo assim eu vou tentar de novo. Eu vou mostrar que vou mudar esse jogo. Eu vou. Mas mesmo assim eu vou tentar. Tentar. Eu vou mostrar que vou mudar. Mudar.